vida, mulherinha. Deixa minha menininha sair sozinha. Não ser machista e não bancar no possessivo. Ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Mas eu me mordo de ciúme. Mas eu me mordo de ciúme. Meu bem me deixa sempre muito à vontade. Ela me diz que é muito bom ter liberdade. Que não há mal nenhum em ter outra amizade. E que brigar por isso é muita crueldade. Mas eu me mordo de ciúme. Mas eu me mordo de ciúme. Moderninha, deixa minha menininha sair sozinha. Não ser machista.